Sintonizado, chame táxi. 5898, copia? 5898, copia. Já para Confins, 340. Decolagem da 10, direita, da Eule da Bride. Após Zulu no 6 e após conforme. 1208, 5407, transponder. 896, autoriza 340, da Eule da Bride, decolada 10, curva direita, 208, 5407, transponder. Afirmativo, portão 2, chame pronto. Posição de número 10, objeto 7. Posição 10 está autorizado, chama táxi. Seguindo, chama táxi. Táxi da objeto 6749 está com 113 a bordo, 4 horas e 10 com o fim. Agora chama pronto, ajusta no 019-6749. Chamada pronto, leve em ar, presta atenção. Uno 2, confirmando? Diamantino, 72, 112. Está livre via Pátio Índia, chama no ponto de espera, ajuste 1019. Pátio Índia, o ponto de espera, Pátio Índia, ponto 1019, 7, 7, obrigado. 8-9-6 chamou pro push? Não, 9-6 não chamou ainda. Sente. Mas porém, já estou pronto. Ok, aguarde a segunda passagem na companhia, do tráfego da companhia. E a posta livre. Pode, a segunda passagem será livre, né? Autorizado 6749, 150 graus com 612, a linha de decolar pista 10. A linha de decolar, tá? Sete quatro nove zero um um dois zero oito. Obrigado, Matia. Tudo bom, tio. Webjet 6749. 6749, bom dia, vigilante direto, posição Leda, 6749. Obrigado, voa Leda. Ponte espera próximo, 7-7. Pista 10, 5717. Tem mais 10, 3, 7. Tá livre o 5896. decolagem 57 no 7, 140 graus, com meia dúzia. A ordem é 57 no 7. Livre até o ponto de espera, 1019 ajuste, chama pronto, 589. 1019, chamando pronto no ponto de espera, 1019. 5717 ao 06, 1208, bom voo. 208, abraço, bom serviço. Drone, bom dia, web 5717, decolou na sua escuta, decolou 1800. Bom dia, web 5717, contato radar vigilância, direto, posição Leda. Bom, Leda da presente, 5717, muitíssimo obrigado, subindo a 340. Web 6749, passa 150. Está presente, boa posição bridge e chama agora o 135, frequência 125, décima 1. 251, boa frente, muito obrigado. Oito nove meia, 140 com meia dúzia, autorizado a decolar. Autorizado a iniciar 5896. 96 ao 09, 1208, bom voo. Obrigado, bom dia, bom domingo. Bom dia, Salvador, o Web 5896, passa 1800. Bom dia, Web 5896, contato radar na decolagem, direto posição Leda. Desculpe, 5896 não copiou. 5896, bom dia, contato radar na decolagem, voa direto posição Leda. Obrigado, direto Leda. Sete Libra nível 140, chama Recife, frequência 125 decimal 1, bom dia. 251, bom dia, bom serviço, um abraço. Comente. Objeto 5896. Recife, em 125 décima 1 no Gorgiato. 25 ano, obrigado. Bom dia, Web. No 995, bom dia, sua identificação, desce e mantém 2000 pés, altímetro 1019, aposto localizador, pista 0.